chata sem nenhuma graça. Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar. Nunca mais na vida. Mais desperto, eu podia estar agora sem você.